de sol. Não deixar que a vida passe em vão. Sei que eu posso errar também. Sei que eu sei o que fazer. Não deixar que a vida passe sem que eu possa enlouquecer. Vida passa em vão. Sei que eu posso errar também.